Continuando no conjunto de discussões, conferências deste intensivo Inner City destes dois dias, eu acho que apresentamos agora, e é uma opinião pessoal, naturalmente, um excelente painel. E é uma área transversal, e se formos a reparar, e quem esteve aqui desde o início, desde a primeira intervenção da Joana, Elisa Ferreira, João Teixeira Lopes, etc., por aí fora, a área metropolitana, a temática da área metropolitana foi sempre chamada, e isso leva-nos a crer e confirma que, de facto, é um assunto a ser discutido e que toda a gente quer discutir. Sobre todos os pontos de vista, e é transversal, desde já porque é área, e área, em termos geográficos, é falar de infraestruturas, de estruturas urbanas, é falar de demografia, de questões físicas, é falar de rios, de mar, de terra, de pessoas. E o crescimento da área metropolitana do Porto, nomeadamente, é frequentemente questionado. Quem esteve aqui desde ontem também pode confirmar essa tendência de crítica ou de questionamento à área metropolitana e às suas lógicas de crescimento. Hoje aqui apresentamos então o professor Emídio Gomes, presidente executivo da área metropolitana do Porto, o Dr. Guilherme Pinto, presidente da Câmara de Matosinhos, o Dr. Celso Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Paredes, e está a chegar, está lá fora a dar uma entrevista final, acho que a agência Lusa, o deputado Renato Sampaio, que tem assento na Comissão Parlamentar de Ordenamento do Território. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra ao Sr. Presidente da área metropolitana. Muito bom dia. Cumprimentar os colegas de mesa. Sou o Dr. Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos e Vice-Presidente da Junta Metropolitana. O Dr. Celso Ferreira, Presidente da Câmara de Paredes. Pedro Bragança e todos os alunos presentes, e parabéns por esta iniciativa. É sempre com agrado que se participam em iniciativas de alunos neste caso da minha Universidade do Porto, onde eu pertenço, e é a minha casa, e também todos os restantes presentes, e durante cerca de 10 minutos, que foi aquilo que me foi pedido, lançar alguns tópicos de discussão sobre as questões da competitividade do espaço metropolitano e o que é que o Porto espaço metropolitano pode ser, o que é que o Porto espaço metropolitano é e que caminhos é que podem no futuro tornar este espaço um espaço mais atrativo, um espaço onde o balanço de retenção e perda de recursos humanos qualificados seja um balanço positivo, coisa que, infelizmente, nos últimos anos não tem acontecido a partir de um certo nível. E começo por aqui. Porquê é que eu digo a partir de um certo nível? Porque até um certo ponto o balanço é muito positivo. E é muito positivo porque... Vamos esperar aqui o nosso colega de mesa. Eu aproveito para cumprimentar o Dr. Renato Sampaio, que não tinha feito, estava ausente. O balanço é positivo na primeira fase, porque todos os indicadores nos dizem que aquilo que é uma das principais estruturas de referência na formação de recursos humanos, que é a Universidade do Porto, mais do que ser hoje, na quase totalidade das áreas, a melhor universidade portuguesa, para além de ser a maior, começa a ter alguns indicadores cada vez mais consistentes, que a posicionam já num ranking europeu muito, muito interessante. E estamos aqui numa escola, ela própria, que é uma referência de competitividade positiva e boa agressividade num espaço competitivo internacional. Portanto, quer dizer que há um certo ponto, eu não conheço hoje muito bem a realidade do ensino secundário. Era uma realidade que, no tempo em que eu estudei, também era muito interessante. O espaço metropolitano do Porto tinha uma fortíssima tradição e um nível muito elevado na formação secundária. Obviamente que a massificação do ensino conduziu hoje a aspectos que, manifestamente, eu, por ignorância, não me pronuncio, porque corri o risco de dizer disparates, dado que é uma matéria da qual estou muito distante, mas que recordo pessoas como Oscar Lopes, Olívio de Carvalho, Gomes da Torre. Estou a falar tudo de pessoas de ensino secundário no Porto, e portanto o Porto tinha esta enorme tradição e tem, felizmente, ao nível do ensino superior, uma tradição que continua a ser algo que nos orgulha e que nos deve continuar a motivar para trabalharmos cada vez mais. Mas a partir daqui, o que se verifica é que realmente depois há como que uma grande dificuldade ou incapacidade de retenção desta enorme massa humana de recursos qualificados que se forma neste espaço metropolitano. Isto é um ponto central e eu entendi que devia ser o principal ponto da minha abordagem, em especial quando se trata de uma iniciativa organizada por alunos, e eu que sou professor universitário há 25 anos, fiz agora em fevereiro 25 anos de carreira universitária, queria dizer que isto para mim é um aspecto central. Para mim, muito mais do que as aulas, muito mais do que os aspectos da relação com os alunos durante o período da formação graduada e pós-graduada, eu sinto que a minha missão e a minha responsabilidade social é muito, está muito ligada ao futuro dos alunos que nós formamos. E esta é uma questão central. E o que é que nós reparamos é que realmente há, por parte da região, um desequilíbrio neste ponto. Formamos excelentes recursos humanos, mas, em contrapartida, os indicadores de criação de riqueza são quase opostos, o que significa que, provavelmente, há aqui algo que há a corrigir. E esta, para mim, é um ponto principal, porque é por aqui que passará toda a mudança da estrutura competitiva do espaço metropolitano e da região. Não há outro caminho a percorrer. Eu diria que a formação das novas classes empresariais no futuro do espaço metropolitano será a chave de todas as mudanças subsequentes neste espaço. Por uma razão simples. Eu não acredito num país que consome riqueza acima do nível a que a produz. A prazo, isto dá em tragédia. Também, ao longo dos anos, fui percebendo que a riqueza pública não é algo que caia do céu, que se abana ou que caia das árvores. Cria-se. E a criação de riqueza é algo absolutamente essencial. E, em Portugal, a criação de riqueza tem algumas limitações naturais, desde logo. Até agora não temos grandes riquezas naturais ao nível das fontes de energia. Estamos agora a descobri-las, felizmente, ao nível das energias limpas. Mas também o país tem outras coisas que são boas. Tem tido uma capacidade de exportação assinalável, nomeadamente nesta região, uma capacidade de incremento de incoming ao nível de visitantes e de organizações ligadas ao produto global do turismo, que é interessante, e o país tem que encontrar os meios de criação de riqueza que sejam adequados. Porque se não os encontrar, a discussão será eterna e sem solução. Como é que a região e o espaço metropolitano, ela própria, encontram formas e meios de sustentabilidade económica baseada na produtividade e na criação de riqueza que permitam inverter aquele balanço negativo que eu falei? Esta é uma questão essencial. Em 10 minutos eu não consigo dizer todas as ideias que teria sobre esta questão. Estruturas e infraestruturas não me parece por aí. Acho que a região está bem. Eu voltei a ser estudante, e agora vou ser, nos próximos 6 meses, estudante numa universidade estrangeira no Reino Unido. Escrevi-me há 3 semanas numa pós-graduação em metodologias de formação de empresas a partir do meio universitário, na Universidade de St. Andrews. Uma cidade com 20 mil habitantes e uma universidade com 8 mil, próxima de Edimburgo. basta percorrer aquela zona para percebermos que o nosso problema não é infraestruturas. Decididamente não é. Não me parece que... Felizmente o país fez uma aposta, modernizou-se e duvido que seja mais investimento específico em infraestruturas públicas que possa inverter a competitividade da região. Mas há algum tipo de investimento público, e nomeadamente nós no Espaço Metropolitano temos procurado fazer, que pode contribuir. Dou aqui um exemplo, até porque está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Matosinhos. Bom exemplo, que foi unânime em termos de Espaço Metropolitano. O investimento público em torno do Porto de Leixões, da sua modernização, da sua ligação à Universidade do Porto e do seu posicionamento enquanto estrutura de acolhimento para mais umas centenas de milhares de pessoas que nos podem visitar e que neste momento não nos visitam por razões estritamente técnicas, construindo um novo terminal. Isto é, claramente, contribuir para criar emprego a prazo, criar sustentabilidade no espaço metropolitano. Agora, devo-lhes dizer o seguinte, o número de acessos rodoviários que nós temos ao nosso aeroporto é no mínimo 20 vezes melhor do que aquele que tem o aeroporto de Edimburgo. Testei ontem. Portanto, só para que percebam qual é o tipo de coisas que nós poderemos estar a falar. E, portanto, é muito por aqui que eu deixo o meu alerta, que é que formas e que meios é que nós poderemos encontrar para inverter este desequilíbrio em torno de uma formação de nível excepcional que temos no ensino graduado e pós-graduado, em que somos muito competitivos e na retenção. E, para terminar, e aqui eu não sou daqueles das grandes estratégias para o Porto. Não acredito no Porto capital do mundo, capital da Europa, gestão em rede, capital da galáxia. Não sou. Peço desculpa, mas sou engenheiro de formação, somos muito quadrados. E a minha formação é de engenharia agronómica, fui engenheiro na indústria, 12 anos. Escolher produto, fazer fábrica, construir fábrica, escolher máquinas, desenvolver produto, lançá-los no mercado, internacionalizar os mercados, andar com os vendedores. Portanto, isto deforma, se calhar, um bocado. Fui professor universitário, cheguei, se calhar, muito cedo demais ao topo da carreira e, porque não quis também cristalizar, pretendi fazer outras coisas. Já criei bastante emprego nas minhas próprias empresas, nas áreas em que intervi. Esta é a minha experiência acumulada e o que leva a que este ponto de vista possa não ser o do acordo comum, mas é o meu. Não acredito em Porto capital da galáxia, capital do mundo, da Europa, não acredito em nada dessas tretas. Acredito que com muito trabalho específico e com muita vontade de otimizarmos a gestão dos nossos recursos, podemos fazer melhor. Termino e fico disponível para a discussão.